agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E nós temos a partir de hoje mais um novo parceiro aqui no Pretinho Básico, os queridos amigos da rede Panvel de farmácia. A família Motim, porque a família Motim entendeu que este sendo o programa da família. Família? Motim. São os donos da Panvel. São os donos da Panvel. Júlio Motim, Júlio Motim Neto. Grande Júlio São Motim. Os donos da Panvel. Entenderam bem como a família do seu Colombo, né? Que está conosco aqui. Bem como a seu Adelino Colombo, bem como a família dos Von Tobel, que está conosco aqui, a Coca-Cola. A família Skin Cariol, da Nova Skin. É muita família, né? É o programa da família. Panvel, Panvel. Agora nós temos também este apoio da Panvel Farmácias conosco aqui no Pretinho. Farmacêutico. E aí, Mr. P? Bem, boa tarde. É muita alegria. É muita alegria, né, cara? Muita alegria. Imagina, agora nós estamos extremamente bem cercados, né? Pô, velho, tudo que a gente precisa pra viver. Cerveja, refri. As ofertas da Colombo e da Vivo. Sim. E a Panvel pra nos... O que que nós precisamos mais? Perfumaria. Tomar um remedinho. Educação. Só patrocínio de uma sauna. É isso aí. Pra descansar o corpo. Eu tô com o Potter. Fala, Potter, beleza? Bom dia! Fala, Porazinho! Boa tarde. Boa tarde. Porazinho, tu com esse Ray-Ban fica mais gostoso ainda. Os clássicos são eternos. Pode tirar agora durante o programa. Demais, Porazinho. É, mais ou menos isso. Foi-se o tempo que tu precisava usar óculos no programa, né, Porazinho? Foi-se o tempo. Graças a Deus, este tempo não está mais aqui. Para, por isso que eu usava óculos. Agora eu tô precisando de grau. Antes era porque era pela fotossensibilidade. Agora é marrento mesmo. Marrento. Porque esses dias numa viagem, ele no café da manhã no hotel, ele teve a cara de pau de entrar no café da manhã de óculos escuros. Eu não falei nada, fiquei quieto, mas hoje eu tô falando. É um astro. Eu guardei desde lá. Cara, eu só não ando de noite com óculos escuros. É isso aí, cara. Eu sei como é que é também. Eu também tenho olho claro, tenho fotossensibilidade. É isso aí, mano. É, xaroca, é isso aí. Os caras não sabem. Os caras não sabem. Olhinho castanho. Vocês dois têm fotossensibilidade. Isso. O Peter tem olho claro. Ele pode. Ele tem muita fotossensibilidade. Ele pode. Fala, Amaral! Eu tô bem. Que beleza, Amaral. Tamo bem. Ô, meu, quero mandar. Eu tenho também fotossensibilidade. Tem também, né, Amaral? E tá quente aqui, meu. Quero. Baixa a temperatura, baixa, por favor. Quero mandar um grande abraço pros nossos queridos amigos da Atlântida de Santa Catarina, especialmente o Bola, nosso grande 01 da Atlântida Floripa. E um beijo pra Eliene, da Betânia Tanuri, que está ensinando lá em Floripa pros nossos colegas o bom relacionamento, o jeito de ser e fazer da RBS. Muito bem, vamos legal. Nós aqui nesta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2011, hoje é dia do radialista. Nosotros, radialista. Hoje também é dia da árvore. Eu ia dizer isso aí, Magnata. É dia da árvore a você. Árvore. Vamos me dar os parabéns aí, porque eu tô trabalhando com replantio, né, Magnata? Hoje também é dia do fazendeiro, já que tu tá trabalhando com isso, tô né, Paulo? Trabalhando, tu sabe que eu tô... Fazendeiros. Reflorestamento. Fazendeiras. Hoje também é dia da tia. Dia da tia. Eu quero mandar um beijo pras tias. Beijo pras tias, queridas, pra tia. Que nós temos. Não, vou falar. Fala o que tu tá pensando. Para pô. As minhas um tias. Um beijo pra querida. Tia Carmen lá de Blumenau. Que beleza. Muito beijo bom. Beijo, tia Carmen. E também é dia do adolescente. Nós, né? Quanto dia? É, nós também estamos. Um beijo a você que sofre desta doença terrível chamada adolescência. Um vai passar, que vai passar. Faz ou a não, gente né? sofrer. Ou não. Eu tô chegando aos 40, não passou vai ainda. Vai passar. É que a adolescência é um período perturbado da nossa história, né? Poucas certezas, achando que tem muitas. A minha adulta essência é um pouco pior, cara. Mas nós não somos adolescentes, nós somos infantiloides mesmo, é diferente. Ah, é? É diferente. É, também acho. Somos uns infantiloides. Mangolão. O popular Mangola. Popular. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos aqui até as 2 da tarde com o Pretinho Básico e agora destacando as notícias do Clique RBS. A detonação de rochas prevista para esta quarta-feira na SC-401 no norte da ilha, em Floripa. foi suspensa. Não deu pra detonar, Magnus. Não deu pra detonar. Não deu pra detonar. A chuva que caiu durante a madruga provocou formação de água na pista, impedindo a ação dos explosivos que seriam utilizados. Molhou. Molhou a pólvora. Molhou a pólvora. Tem um estado que gosta de chuva, é Santa Catarina. Impressionante. Não, Santa Catarina não gosta de chuva. É propício a chuva. Toda hora chove, cara. A obra foi transferida pra amanhã, no mesmo horário, das 10 às 11 e meia da manhã. Vamos torcer pra que o tempo firme em Santa Catarina, porque isso aí vai resolver a vida de muita gente. Quatro emergências da capital estão com o dobro da capacidade nesta quarta-feira. Porto Alegre, Hospital Santa Clara, com atendimento restrito a casos de urgência. Os hospitais Conceição, São Lucas e Clínicas estão com mais do que o dobro da capacidade em suas emergências. Eu vi uma matéria, RBS Notícias, eu acho que foi, é assustador, cara. As pessoas chegam com os familiares na emergência e... é dito pra eles assim, ó, leva pra casa. Nós não temos como receber o seu tio, a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Não pode ficar doente, galera. Cara, vamos se cuidar. É assustador, bicho. Diariamente tem notícia no, na Rádio Gaúcha, na Zero Hora, dizendo que teve gente que morreu. Ou em fila de espera, ou não conseguiu um leito, outro mais. É o caos completo. E, aliás, notícia do Globo da semana passada, é a área mais roubada no Brasil pela corrupção é a área da saúde. Sabe, tipo assim, de cada R$4, R$3 são roubados da saúde. É um absurdo. Sabe, dos quatro roubados, três da saúde. Por isso que tá sem ACA. E aí a gente vê que o dinheiro da saúde tem, né? Não dá pra aumentar. O Brasil tem dinheiro pra tudo. Só tem que parar de roubar. Tufão Roque provoca 5 mortes e deixa Japão em estado de alerta novamente. Meteorologia prevê que o fenômeno vai atingir áreas que já foram afetadas pelo tsunami. Tá brincando? O tufão tocou o solo japonês às 2 da madrugada no horário de Brasília, com ventos que superam 200 quilômetros por hora e chuvas torrenciais. 2 milhões de pessoas receberam o conselho para deixar suas casas. A Toyota suspendeu a produção de 11 de suas 15 fábricas. Caramba! O tufão deve alcançar a região de Tóquio ainda hoje. O Japão é atingido por pelo menos uma dezena de tufões por ano, entre julho e outubro, que é a temporada dos tufões. Cara, que os arranha-céus, né, das grandes cidades são construídos para resistir tanto a intensas rajadas de vento quanto a terremotos. O Japão é um país sensacional. E é tão, né, pequenininho, né? É uma ilhazinha, né? Tem tudo, tem terremoto, tem maremoto, a gente comentou vulcão, antes aqui. Vulcão, se acontecer qualquer coisa, em 7 dias tá tudo de volta. Não, tanto é que agora Santa Catarina teve mais uma enchente, né? E os caras vão usar projetos japoneses pra tentar melhorar a situação ali na região do Vale do Itajaí. Demorou, né? Demorou. Aliás, será que a educação japonesa veio disso, assim, tipo... É milenar, né, cara? Não, pode sim, ser, eu digo, cara, mas digo assim... Pode ser. Eles se prepararam, assim, porque tudo vem da educação, o Japão, né, é um país que vem sendo reconstruído, pelo que eu me lembro, desde a Segunda Guerra, né? Foi totalmente destruído na Segunda Guerra e ainda tem os fatores naturais que faz com que o país se reconstrua a cada dois grandes tragédia. Países do mundo viveram grandes tragédias, a Alemanha e o Japão. Isso aí. Sejam de guerra ou naturais, mas menos tese. E o último, a presidente Dilma Rousseff abriu hoje a 66ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Eu vi tudo. A Dilma foi a primeira mulher a inaugurar o debate na Assembleia Geral da ONU. Mas em seu discurso, ela defendeu colaboração de países emergentes contra a crise econômica mundial. E ela falou uma frase muito bonita, que é a seguinte: no meu país, árabes e judeus são compatriotas. Bah, que bonito. Que bonito, né, Dilma? E foi aplaudido. Entre outras coisas no país dela, né? O país dela é um país que tá crescendo, cara. E a Dilma é uma grande pessoa. Mas e ela deu um discurso e foi aplaudida veementemente, porque ela foi a primeira mulher a fazer isso. Cara, vai te catar, mas eu vou dizer uma coisa aqui que eu não comentei. No domingo retrasado, é que teve a entrevista da Dilma com a Patrícia Poeta no Fantástico, retrasado. Por favor, assistam ali, busquem no site, etc., onde quer que esteja. No YouTube. E percebam me desculpa, tia, mas ela enrolou em várias perguntas, né? E na última, então, é um absurdo. Em várias respostas, a Dilma. E a última, então, é patético, é constrangedor. Eu, na frente da TV, fiquei constrangido por ela. Quando foi feita a pergunta sobre a Copa do Mundo, sobre os estádios, além da edição na hora da resposta, que foi feito, obviamente, pela produção dela, que teve que passar pelo crivo, ficou horrível, porque ela não disse nada, nada. E uma falta, assim, ó, de conteúdo na resposta. Eu fiquei apavorado com o que eu vi ali. Lamento profundamente. Não era o que eu imaginava ouvir de uma presidente da República. É, eu não vi a entrevista no Fantástico, mas eu acho... Eu não tenho partido algum, eu também não tenho, também não tenho. Mas acho a Dilma uma figura respeitável, cara. Eu acho sim, e ela tem tentado fazer coisas que algumas pessoas mais populares que ela não fizeram. É, o problema no Brasil é as alianças que se faz pra governar. Entendeu? A Dilma pode ter chegado com as melhores das boas intenções, mas ela tem que se aliar a políticos que estão há 30 anos mamando lá, entendeu? A políticos que estão há 30 anos viciados no jogo do poder. Esse é o problema do Brasil, entendeu? Pra Dilma poder aprovar alguns projetos, ela tem que abrir mão de algumas ideias dela, entendeu? Ela tem que dar cargos pra pessoas... Ministério. Assim como o que ela hoje tá fazendo também é de interesse mundial que haja todo esse manifesto, essa coisa de uma primeira mulher... Mas seguinte, cara, ela falou a favor do reconhecimento do território palestino, coisa que foi indicado por senadores americanos, lá políticos americanos, para que ela não tocasse nesse assunto, né, para não causar alguma, né, um desconforto, né? E ela tocou nesse assunto, foi favorável a isso e foi aplaudida de pé. Não, o Dilmão. É que a sinceridade política é difícil, né? Qualquer um, né? Porque a política é a arte da enrolação, né, cara? Por isso que... Era isso, então, de destaques do Clique RBS, Marcelino. Menos tese, né, Peter? Como é que tá, Marcelino? Menos tese nesse programa. Pessoal quer se divertir, vamos pro Mundo Cão agora. Que também é diversão, né? Vamos lá para o Mundo Cão, porque temos uma notícia fantástica pra você. Pra mim? Pra você e para todo mundo que está ouvindo. Fantástico. É impressionante como as pessoas gostam do Mundo Cão. É verdade, né? É verdade. Eu gosto de... É impressionante. Eu gosto do Mundo Cão e dos cachorros também. É, sim. E das cadelas. Das cadelinhas muito mais. Especialmente. Você quer me ajuda? Cala a boca, Cid. Isso significa o quê? Cala a boca, Cid. É verdade. Não entendi. Ele só perguntou se queria poder ajudar. Você também, cala sua boca. Tá bem. É verdade. Bem pastor, você. Preste atenção na manchete. Preste atenção. Pastor lança no mercado spray que mata o capeta. Ah, para! É verdade. Sai, capeta! Verdade. É o mata-capeta, um spray que remove o diabo do couro das pessoas. Que beleza, o couro. Vou querer. É verdade. Eu sabia que ele ia interessar. Eu vou querer ficar com o diabo no corpo. Não é vou verdade. Querer. Você não quer comprar nenhum para alguma pessoa próxima? Não. Eu quero que as pessoas perto de mim também tenham o diabo no corpo. Eu quero comprar. Não, nem todas. Nem todas. Eu vou comprar um spray desse para minha sogra. Boa! Produto chega ao mercado na próxima semana. É diabólica. Por um preço em torno de R$100. Tá barato pra tirar o diabo no corpo. Tá barato. Mas dura quanto tempo? Tá barato. Dependendo de como tiver o diabo no couro da pessoa. Se já se apossou, não dá. Se tá lá impregnado no corinho da pessoa, vai ter que usar mais. Qual a parte mais do corpo que o cara tem que usar? No couro. Na pele. Mas parece que nas partes íntimas dá uma ardida. Dá uma ardidinha. É verdade. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com Justin Bieber, que se apresenta ao vivo em Porto Alegre no dia 10 de outubro. Boa, Cid! É verdade. Cada frasco pra remover o diabo, dá pra remover o diabo de umas 20 pessoas. Ah, é econômico. Ah, ou verdade. 20 vezes da mesma pessoa. É. Que de vez em quando o diabo chega só. Temos aqui uma manifestação para o ajudante de pedreiro José Jair Jacó. Esta invenção chegou em uma boa hora. Tem uma propaganda ainda. Ele fala o seguinte: toda semana quando eu vou à igreja, o pastor tira o diabo do meu couro. Ele bate em mim. Sai, capeta! É verdade, bate em mim, me joga no chão, me dá tapas. Vocês já viram na TV isso? Já. É verdade. Vocês já viram na TV uma sessão de exorcismo? Marcelo faz sessão de exorcismo. Cara, é impressionante. Marcelo tá fazendo hoje, não está aqui. Eu confesso pra vocês que eu não sei se aquilo ali é armado ou não. É verdade. Eu confesso. Dá um nó na cabeça. É verdade. Mas agora não vai mais precisar da tapa, não vai. Agora tem o spray, né? Agora tem o spray. É Dalmir Ketim? Seria Dalmir Ketim? Talvez seja, não temos aqui. Deixa pessoa eu ver que no administra final, o site Dalmir Ketim Mania, pode colocar essa oferta. Temos aqui no final do e-mail almirketimania.com.br. Essa é uma notícia patrocinada, entendeu? Nossa, é uma nova modalidade aqui no Pretinho. A senha é o MARCOP A-N-G-R-S. Ah, é verdade. Obrigado, Marcelino. Não, temos mais depoimento. Mais um pouquinho. Temos mais claro, depoimento. Porque a dona de casa, Carmen Cotovelo Castro. A tia Carmen. A Carmen. Carmen Castro. Carmen Cotovelo é muito bom, né? Carmen. Também gostou da invenção e disse que comprará centenas de frascos. Centenas. Porque, segundo ela, o marido costuma chegar bêbado em casa de madrugada com o diabo no couro. Na verdade, o diabo já ficou, né? Já foi. É verdade. Compre você também um spray pra tirar o diabo do corpo. Sai, capeta! Vai, Pikachu. Obrigado, tá, Marcelino? 1:18, vai, Mr. Pikachu. A Rose, pensando ela, a Rose, numa amiga que diz ela pseudo famosa nas redes sociais, fez uma lista de quem é mala no Twitter. No Twitter! Quem é desagradável. Desagradável? Aqui, ó. Nem preciso dizer que é aquele que sempre tá tweetando até na hora que acorda de noite ali, de uma hora pra outra. Acordei. E tweeta pra dizer, tô dormindo. É. Acordei xixi e agora bora xixi. Dormir. Bora. Bora. Eu odeio. Vambora. Vambora é brabo. Mistura inglês e português nos tweets, tipo, God, que dia. Oh, gosh. Ou ainda, preciso dormir now. Escreve tweets fazendo com que percebam o que ela tem, faz, conhece, enfim. Por exemplo, af, o conserto do meu iPhone custou X reais. Isso é boa. Só pra dizer que tem o iPhone, né? E não boa. Fala nada sobre programas da TV aberta, nem da lojinha da esquina, não, nada de viagem que fez a uma cidade próxima, só sobre coisa os grande. Canais da net, lojas de grife, viagens à Europa, é isso aí. É, mas aí já rolou uma invejinha da nossa amiga. Rose. É. Porque se as pessoas assistem outros canais, compram em outras lojas e fazem outras viagens, deixa elas têm que contar sobre a vida delas, exatamente. Né? Exatamente. É verdade. Por favor, também não vamos ser tão radical assim, né? Recentemente tu foi viajar, né, Maurício? Mas não importa, não é o que tá importando agora. Claro que não, eu sei que não. O que tu quer, Potter? Porque os homens raramente estão deprimidos. Porque não tem hormônio. Raramente. Homem não tem hormônio. É pra adivinhar ou homem não, vou só passar tem um hormônio, vocês. Né, cara? Vou passar pra vocês. Que é a testosterona. Deu. Tem um pra nós, a mulher tem uns 12 tipos de hormônio. Nós não estamos deprimidos porque não precisamos trocar de sobrenome. Os preparativos para o casamento são simples pra gente. Nós podemos comer chocolate sempre e na hora que a gente quiser. Não engravidamos. Os mecânicos não mentem pra nós. Puta, é verdade, cara. Um conserto pra mulher custa mais que um conserto pra homem, mesmo? Né? É matéria. Fizeram uma matéria. O mesmo carro, com o mesmo defeito, foi levado na oficina por um homem e pra uma mulher. O da mulher saiu R$300 a mais. Então isso quer dizer que ginecologista é mais barato pra nós. Eu não... não, cara, é que tem uma situação ímpar em toda essa questão aí da revolução da mulher querer os mesmos direitos que o homem, as mesmas, igualdade para os dois sexos e tal, mulher tem que começar a cuidar do seu carro. Isso aí, a cuidar do carro. Ah, leva o meu carro pra trocar o óleo, leva o meu carro pra encher o pneu, leva o meu carro... Não, mulher, é você quem tem que fazer isso. Isso aí. Mas elas não conseguem, cara. Então não serve pra se equiparar o homem. Depende do marido ou do namorado, que o namorado sempre faz isso aí. Carro de mulher sem marido, Deus o livre. Cara, pô, eu não vou nem falar. Não vou nem falar porque ela não tá aqui pra se defender. Não vou nem falar. Vai, Potter. Nunca precisam procurar um outro posto de gasolina pra achar um banheiro limpo. Qualquer coisa, né? Mija no pneu ali. Claro. Não, né? Ninguém fica encarando os seios deles quando estão falando, os homens. Os teus eu já tô começando a encarar, Potter. Já peguei gente pegando na teta. Olha, já. Nos do Potter já tô começando Potter a olhar. Potter tá fazendo o autoexame da mama. Tu devia fazer propaganda, Potter. Faz, em nome das mulheres. Eu e a caça-quis, não sei. Que bonito. Essa aqui é muito boa. Para os homens, as conversas ao telefone duram 30 segundos. E olhe lá. Se durar. E olhe lá. Pode abrir qualquer tampa de frasco. Qualquer uma, só chegar e abrir, né? Pepino. Se outro cara aparecer na mesma festa usando uma roupa igual, se abraça e dá um risada. Cara que tu nem conhece. Debaixando, debaixando. E aí, bruxa, essa camiseta tava em oferta lá no Balaiashi. Camisa do Yashi. Isso é verdade. Da Renner, né? A camisa do Yashi é o maior exemplo pra mim, porque eu fui no show do YouTube em São Paulo com essa camiseta e na entrada do Morumbi tá um louco com a mesma camisa do Yashi, cara. Daí se beijaram. Aí não deu pra aguentar, né? Eu tive que olhar pra ele e dar risada. Só deixa eu abrir uma observação. O Mr. P não entra nessa aqui, porque o Mr. P reclama quando alguém tá com a roupa igual a dele. Cara, Cara, eu e o Porã, a gente foi fica braba. Nós ganhamos as camisas da Damilair. E a gente foi com a mesma camisa na transmissão do planeta, cara. Só mudava a cor, assim. É, da listra. E aí a gente riu, né? Olhamos. Fomos embora pra transmissão com a mesma camisa. É isso aí. Cara, essa aqui é muito boa. Os homens ficam assistindo TV com um amigo e conseguem ficar em total silêncio assistindo televisão. Eu acho estranho tu ficar assistindo televisão com um amigo. Ah, que isso, cara. Tu nunca fez isso. Um jogo de futebol, tu nunca assistiu com a pessoa. Jogo de futebol, luta, corrida. E o que é assistir um jogo de futebol? Televisão, né? Um documentário. É, porra. Um show. Os viados correndo solto no Discovery Channel. Tu nunca viu o GNT com amigo teu? Ah, não, já vi. Saia justa com amigo, tu nunca viu. Esqueci de falar que eu via mesmo com o Arnaldo. Outra muito boa. Os amigos foram beber e esqueceram de te avisar que foram beber. Aí tu fica sabendo outro dia. Azar. Só fala assim, pô, meu, não me convidou ontem. Ah, cara, esquecemos de ti. Deu, acabou. Acabou o assunto ali. Tranquilo. Acabou ali o assunto, nunca mais. No máximo xinga ali e tal, dá um soco e acabou. Mãe, E podem comprar os presentes de Natal para 25 pessoas no dia 24 de dezembro em 25 minutos. Isso aí, um minuto por pessoa. Que coisa impressionante, né? Quanto mais eu conheço os homens, menos eu gosto deles. Porque eu ouvi essa lista e não gostei nada. Eu detestei tudo isso aí. Eu prefiro as mulheres. Ah, que bom, cara. Mas deixa eu fazer um esclarecimento para nossa audiência aqui. A pedido da. Como é o nome? Da Associação Praia Brava Florianópolis. Ficaram bravos com a gente. Ficaram bravos, olha aqui, ó. Prezados senhores do Pretinho Básico, na edição do Pretinho de 16 de 9, os senhores mencionaram um desmatamento na Praia Brava. Em nome da Associação Praia Brava de Florianópolis, desejo esclarecer que o empreendimento Brava Beach, mencionado no e-mail recebido pelos senhores, está sendo realizado na Praia Brava de Itajaí. Conforme pude averiguar com a Prefeitura e a Secretaria de Turismo de Itajaí. Gostaria de pedir a gentileza dos senhores no sentido de fazer em sua rádio este esclarecimento público, a fim de não comprometer nossa entidade, que preza pela qualidade de vida... Que preza pela qualidade de vida da comunidade, claro. E principalmente pela natureza tão abundante em nosso balneário. Por favor, acuse o recebimento. Qual era o assunto mesmo? Estão matando para construir um shopping na Praia Brava. O e-mail original diz assim, ó: urgente, indignação, estão desmatando a única mata da Praia Brava. Motosserra trabalhando dia e noite atrás da construção do Brava Beach. Os bichos estão saindo pelas ruas desorientados. Uma macaquinha saiu na rua desesperada com dois filhotes nos braços, sem saber pra onde ir. Sem floresta. Né? Daí, cadê o Ibama, cadê a Fátima e as autoridades? Por favor, ajudem a divulgar pra ver se a gente consegue fazer com que parem de desmatar a mata da Brava. É muito comum confundir as duas, né? A Praia Brava de Floripa e a Praia Brava de Itajaí. A Brava de Itajaí, onde mora o Armandinho. A Praia Brava do Armandinho e a Praia Brava de Floripa. E a Brava de Floripa já fizeram tudo de ruim que podiam fazer lá, né? É verdade. Quatro da tarde não tem sol na Praia Brava. Cheio de condomínio. É do pirata. É que a gente almoça no Praia Brava. Porque tem muitos prédios, né, cara? E o sol cai atrás dos prédios e tira o sol da praia. É muito pertinho da praia. Muito pertinho da praia. E foi assim, em questão de 5 anos, mudou. Sim, a praia. Isso aí. A Brava não tinha nada e daqui a pouco era condomínio. Aí ela ficou Praia Furiosa. Então a gente pede desculpas aqui pra associação, pra AP Brava, Associação da Praia Brava de Floripa, que realmente o desmatamento está ocorrendo na mata da Praia Brava de Itajaí. Ou seja, as duas bravas estão ferradas. É isso aí. Cara, não adianta. É o futuro. Nós é o futuro de toda a praia, de todo o paraíso natural. Tirando algumas que não têm acesso facilitado, como Noronha, como Morro de São Paulo, na Bahia. Bar do Evori ali. A Ilha do Campeche. Como é que é o nome da praia? Guarda do Embaú. A praia do Evori, ele sabe, né? Guarda do Embaú já sofreu. Mas tem uma praia, onde fica o bar do Evori, que tu só chega ou pelo barquinho ou pela mata caminhando. Tu consegue chegar de carro ali, entendeu? Guarda ali. Eu não sei como é que não. Mas, cara, mas não deveria ser, né? Hoje a gente fala tanto de sustentabilidade, né? As pessoas que constroem têm que pensar numa construção sustentável que não maltrate tanto a natureza. O homem, por si só, já impacta na terra, né, cara? Ainda mais prédio, né? Prédio, um monte de gente no mesmo lugar. É dinheiro, não tem essa ainda. É isso aí. Vai, Porazinho! Caros pretinhos, aí vão alguns dos mais bizarros cúmulos já vistos. Espero que gostem e que leiam assim que possível. Quem manda é Maria Roberta Ribeiro. Cúmulo da química orgânica é 2 metano e 1 benzeno. O cúmulo da dúvida é ver a sua sogra cair do 20º andar em cima do seu carro novo. Você não sabe se ri ou se chora. Tá, é verdade. Essa é muito boa. O cúmulo do engano é matar uma idosa no dia do seu aniversário porque alguém gritou: apaga a velhinha! O cúmulo da confiança é jogar para o ímpar por telefone. Eu confio tanto no Potter que a gente fez muito isso. Que baita frase, hein? Pá! Baita frase. Baita frase. Para, Maurício. Vamos ver, baixa mesmo. Para, ímpar. Mesmo. 2, 3 e já. Eu botei 2. Eu também. Aí. Quem é que pediu par? Eu. Então, ganhou. Obrigado. O cúmulo do viajante é a morte batendo na sua porta e você não tá em casa. Tá sempre fora, né? Muito bom. Oh, cúmulo da burrice é contar degraus da escada rolante. O cúmulo... Não? Não. Quando como é que não? Quando é que termina, né? Marca onde ela começou tem, ela e tem, ela vai tem, ter um... Ela tem, né? Ela, claro. Acaba, ela tem um número de degrau, claro. Marca o degrau. Não, tem, né? Eu peguei o Instagram 2.0 e comecei a girar. Caralho! Não para tem mais! Tem um monte de efeito. Não, não, é volta, uma roleta. É uma roleta, né? O cúmulo da solidão é responder boa noite para o apresentador do telejornal, né, Cid? Quantas vezes? Boa noite, muita boa noite. Gente, o Brasil inteiro, todas as noites. Quando tava lá, assim, eu imaginava. Tava tão o sozinho, meu imaginário, né? Tinha sempre. Tem uma cabeça desse tamanho e tem um super ouvido, né? Eu acho que a minha cabeça cresceu conforme os boa noites que eu ouvi. O cúmulo da lerdeza é cuidar de duas tartarugas e deixar uma fugir. É verdade. Que um eu já meu, deixei... Tem um amigo meu que faz isso. Mas sabe que eu tinha duas tartarugas e as duas fugiram, né? Oh, as duas, Paulo. As duas, não consegui também pegar. A lerdeza, né? Sábado agora... Deixa eu... Peraí, rapidinho. Oi, de tartaruga. Tartaruga é ligeira, cara. Na água. Eu já... Uma já fugiu lá em casa. Mesmo? É. E é questão de segundos. Eu acho que sim, a gente vai devagar sério, na tua casa. É questão de segundos que tu desvia o olhar dela. Se ela inventar de arrancar... E a agilidade que ela tem, um troço. Eu sei que ela é muito ágil na água. A tartaruga turbo, fora da água também. O que ela tem de lerda na terra, ela tem de ágil na água. Ninguém pega uma tartaruga. É, não, e correndo também. E ela tem uma agilidade, ela é capaz de subir e descer de lugares que tu não imagina. Aí são as ninja. Tartarugas ninja. Muito bom. É, talvez por isso. É verdade. Veio daí a ideia, né? Pode ser. Com certeza. O cara lá tá parado. É surpreendente. Cheio de fotofobia. Fotofobia. Cheio de fotofobia na cabeça, criou as tartarugas ninja. Sábado agora, a balada do Pretinho em Fagundes Varela, na Serra Gaúcha. Vamos. Olá! Envio este e-mail para lamentavelmente anunciar que estou vendendo o meu possante. Lá vem. É um Fusca 1500, motor 1500, anos 73. 1.5 seria? 1.5, exatamente. Tudo que foi feito em 73 são é muito bom. São 1.500 cilindradas. Porque tu nasceu em 73, Amaral? Mas foi feito em 72, Maurício. A safra 73 é ótima. Maurício, tu foi feito em 72. Foi feito em 72. Pô, tanto é que tem aquela música. 1973, tanto tempo faz que ele morreu, o homem de Nazaré. Acho que era Júlio. Ah, é 83. Que música? Quem é que canta isso? Irmão, Edinardo? Vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Que loucura, fazer um reggae disso aí, hein? Bom, enfim. Antônio Marcos. Antônio Marcos foi o marido da Vanusa, né? Foi. Acho que é ele. Sentou o braço na Vanusa. Ah, é? Puxa, por isso que ela desafina hoje em dia. É, o Fuca 1500, anos 73, cor azul Niágara, o popular vulgo, o popular é legal, azul calcinha. É legal, Niágara. Está todo original, não é Viágara. Eu sei qual é. É Niágara. É o azul aqui, deve ser o por azul isso, mas deve ser por isso que o comprimido é azul, né? Hoje é azul Viágara. É verdade, cara. O Viágara, já me disseram que é azul Niágara. Eu vi no Google Images. É, né? O que que é Viágara? São as cataratas. Aí, aí o Fusca. Comparado a hoje o programa tá todo se emendando, né? Vai emendando. Comprimido pra catarata. Bom, o cara tá dizendo isso. É uma loucura. Ai. Continuando aqui, o carro, o Fuca tá todo original, pintura, volante, bancos, forração interna, painel, o aparelho de som ainda tá funcionando, ou seja, o aparelho de som é o rádio. Recentemente foram trocados os 4 pneus, tanque de combustível, alternador, Alternador no Fuca? Mas não tem que ter. Não, o Fuca tem alternador. O platinado é o alternador. Claro. Não, o Fuca era Dínamo, cara. O meu colou os platinado. Fuca era Dínamo. Pelo menos eu achava que era Dínamo. Enfim, enfim, a bateria que ainda está na garantia, ar quente, engate traseiro para reboque. Ar quente do motor, né? Ar quente do motor. Possui também um aparelho de som com entrada USB, cartão SD e dois falantes 6x9. Sou de Panambi, Rio Grande do Sul e tô morando em São Léo. Preciso desse valor para pagar umas taxas da imobiliária, senão vou ficar sem teto e terei que voltar para casa dos meus pais. O cara tá pedindo R$5.000 vendofusca73@gmail.com. Se eu tivesse sobrando, comprava o Fuca dele. Não tá sobrando? Não tá. Posso sobrar? Não parece pelos teus óculos. Sim, mas esse óculos aí é de quando o Porã era adolescente, cara. É, mais ou menos. High band de adolescente. Mais ou menos, mais ou menos. Aproveitando a grande audiência do bebê, gostaria de anunciar para venda uma geladeira a gás. A gás, GLP. Só relíquia. Gás liquefeito de petróleo. É pra relíquia, né? É duplex, 220 litros da Consul, ideal para lugares onde não tem energia elétrica. Como ilhas, barcos, sítios, enfim, produto seminovo, pouco uso, preço de ocasião R$900. O e-mail é JC Garcia. Não, o grande JC Garcia. Não, não, esse aqui é o JC Garcia F. Grau, Garcia F. Garcia, Garcia F. Filho, né? Filho, Não, JC Garcia Filho, né, mano? JC Garcia F, @pop.com.br. Não, vou comprar. Certo, amiguinhos? Era isso por enquanto. 26 minutos para as 2 da tarde. Show do intervalo, voltamos em seguida. Hoje o Almir está. O Almir está em curso hoje. É verdade, tem curso. Graças a Deus. O Almir está fazendo um curso da Almirketing. É verdade. Para excelência nos negócios. Você me mandou uma mensagem aqui. O Almir pergunta: posso fazer ainda mais e melhor, com foco em excelência? Esse é o tema. E a gente respondeu sim, Almir. Pode fazer. Pode fazer. Voltamos em seguida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida. 20 minutos para as 2. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E a partir de hoje temos também a parceria da grande rede de farmácias Panvel aqui no Pretinho Básico. E aí, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Alceu? Tudo beleza, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Atola aí, doutor Alceu. Jogão hoje em Floripa, doutor Pepe. Jogão hoje em Floripa. É o Figueirense contra o Inter. É verdade, doutor Alceu. O Figueirense não ganha no Scarpelli há 50 dias. Ah, então vai ser hoje. Pode ter certeza. E o Dali vai voltar, Dali. Sim, eu vou voltar. Tá na praia. Não posso falar mais muito agora, cara. Qual é a praia que tu tá aí, Dali? Não, tô concentrado, cara. Não tá comendo mostrinha. Não, não posso comer, que eu sou casado. Não tem ostra, carona pra não mim, não. Não tem nada a ver, ostra. Não tem carona, Dali, pra mim, na volta de Floripa, Porto Alegre, de repente eu vou no jogo. Não, não pode, cara. Na verdade, os caras pediram pra cortar o contato com vocês aí no Pretinho. Quem que pediu, cara? Porque mostra o lado que eu não mostro, né, que é no campo. Ah, entendo. Eu sempre sou tranquilo no ar. Uhum. E no campo eu não sou tranquilo, né? Ou é ao contrário? Mas eu vou falar com o Giovanni Luiz pra Futipe. Uhum. Vê se não tem lá, porque eu só preciso estar 6 horas da manhã aqui de volta. Tá. Dá tempo. Dá, né? Dá tempo. Claro. Sim, porque vai de ônibus, né? Volta de ônibus de linha, o Inter. Não, não, volta. aviãozinho. Ah, aviãozinho. É o Santo Anjo. Doutor Peter, Santo Anjo da Guarda. Doutor Peter, o Havaí vai jogar Copu. No Rio. Isso. Às 8h30, jogo pelo do amor Rio. De Deus, vamos Havaí. É, né? Vai jogar com o time do Dom Braga lá, doutor Peter. Isso, Abel Braga. Vai voltar Sobs, o Zedinho, Fred. O Sobs joga como titular hoje. E o Deco volta. O Deco volta, é? Volta onde? O Deco ganha mais de R$600.000 por mês. 700 mil? Meio, é, mais de 600. E hoje tem o Jonas, vai jogar contra o Barcelona, doutor Pepe. Pô, é verdade. Tem o Valência com o Barcelona hoje, às 5 da tarde. A entrevista do Jonas é muito boa hoje, na Zero Hora, né? Uhum. Muito massa, né? Espirituoso, tranquilão. É uma figuraça. O Jonas é um baita cara, merece. E o Brasil só cai no ranking da pipa. Feito! Menos mal que a Argentina tá atrás do Brasil, né? Brasil tá em 7º lugar no ranking da pipa. Só deixa eu dar uma dica, 31 milhões tá pagando a Mega Sena hoje, tá? Boa, acumulado e paga 31 milhões, tem até as 7 horas da noite pra ir numa cara, casa de apostas. Eu preciso falar com um negócio pra vocês. R$2 uma aposta, simples, né? Eu preciso falar de um negócio pra vocês, eu comprei uma Mega Sena no escuro. Ah, para, Porã. Velho, e tu sabe o que é? Tu olhar assim pra conferir o resultado, tu acertou um. Acertou dois. Meu Deus. Meu Deus. Acertou três. Cara, eu comecei a gelar, velho. Eu comecei a gelar. E aí eu só acertei os três. Então ganhou. Mas que horrível. Só acertei os três, cara. Mas tu imagina a sensação é pavorosa. Não, faltava, né? Se acertasse mais dois, já dava um prêmio de 20 mil. E aí acertando. Ué, pagava o que tu me deve. Mais ou menos isso. E aí, se eu acertasse mais três, cara, eu pagava o que eu te devo e te levava pra passear. E comprava o Fuquinho ainda. É. E ainda comprava o Fuquinho. Oh, lá no que carro. Beleza, hein, cara? Vamos aproveitar o Bola nas Costas pra agradecer aí a camiseta. Boa. Do Jack. Que eu e o Fetter recebemos com o nosso nome, inclusive, do Jack. Olha que legal. Espetacular a camiseta. Vamos dar uma quem trouxe pra nós foi o Altamir. O obrigado, Altamir. É o grande Altamir. Belíssima a camiseta. Olha aí, camiseta com o nome do cara, velho. Olha aí, vira aí, Fetter. Legal, hein? E as camisetas vieram com o número 9, porque o Altamir é o cara que tá empresariando a banda 9 de Espada. E aí também nos presenteou com a camiseta Altamir da banda, com o CD da banda. Não, o Altamir não quer empresariar a tribo. E já vamos aproveitar, porque eu tava agora há pouco aqui, o Rafael Malenó. E dia 20 do mês de outubro tem o show de comemoração dos 20 anos de estrada do Acústicos e Valvulados. Nossa, em Porto Alegre. 20 anos de Acústicos, velho. Espetacular. Vamos lotar a opinião, dia 20 isso de outubro, 20 anos de Acústicos e Valvulados, essa banda querida por toda a galera, né? Baita, todo mundo gosta, né, cara? Remédio demais, uma demais obra. Remédio, Bubblegum, milésima canção de amor, até você, a hora de parar, fim de tarde com você. Detetive. Não, detetive é na comunidade boa. A comunidade que vai fazer 15 também anos e vai gravar um DVD, DVD na opinião em novembro. É verdade. Olha aí. É, cara, bons tempos. Mandar um abraço pra galera que teve jogando uma bolinha ontem na HD, Grenal do 20 de setembro, 4-3 pro Colorado. Ah, por isso que o Rafinha tava mal morado. Eu já sabia, senão tu não ia falar. Claro que ia, né? Claro que ia. Eu não ia falar do Grenal. Era isso então, 15 minutos pras duas, vamos dar uma girada, quem é que vai aí? Uma piadinha. Piada do Pote! Joalheria Meu Balde, Meu Balde Joias, Meu Balde Relógios e Meu Balde Óculos. Comprei lá o Ray-Ban. A família italiana Meu Balde. É demais. É Meo, né? Meo Balde. Meo Balde. Papai, você sabe escrever no escuro? Acho que sim, meu filho. O que é que você quer que eu escreva? Seu nome no meu boletim. Mais um. Por que você está atrasado, menino? Ah, por causa da placa, tia. Que placa? A placa que diz escola devagar. Chega. Tem mais uma do Piá. A professora. Joãozinho, diga o nome de algo muito importante que temos hoje em dia e não existia há 10 anos. Eu, professora. Eu tenho mais uma aqui, uma velha. Piada velha do Porã. Apanhe. Canutos marinho, bom pra botar no suquinho. A piada é longa, prestem atenção. Estavam um carioca, um paulista e um baiano quando o carioca diz aos outros: e aí, meu irmão? Aí, meu irmão, aí esse cara aí que entrou aí igual Jesus Cristo, cara. Ele mesmo, o Redentor, meu irmão. Que coisa linda. Tá brincando, cara? Tô te falando, cara, a barba, a túnica, o olhar, só pode ser Jesus Cristo, cara. Jesus. O carioca dirige-se ao homem e pergunta: aí, meu irmão, digo, senhor, tu és o Jesus Cristo, ó Redentor, que lindo. Não é verdade? Eu? Que ideia, rapaz. Eu acho que... Acho que você é o Jesus Cristo, hein? Jesus. Jesus. Faz uma bicha falando. Jesus Cristo, cara. Pô, já disse que não, mas fale mais baixo. Porra aí, meu irmão. Eu sei que você é Jesus, hein? Jesus Cristo. Tanto insiste que o homem lhe diz baixinho: sou efetivamente Jesus Cristo, mas fale baixo e não digas a ninguém, senão isto aqui vira um pandemônio. Pô, meu irmão, que legal, meu irmão, mas aqui, ó, eu tenho uma lesão no joelho desde pequeno. Me cura aí, brother, me cura aí, senhor. Milagres não, tu vais contar aos teus amigos e eu passo a tarde fazendo milagres. Carioca tanto insiste que Jesus Cristo põe a mão sobre o seu joelho e cura-o. Pô, aí, meu irmão, valeu, ficarei eternamente grato aí ao senhor, hein? Sim, não grites e vai-te embora e não contes a ninguém. Logo em seguida chega o paulista. Porra, meu, é que o carioca disse que tu é o Jesus Cristo aí, meu. Que o curaste, meu. Eu tenho um olho de vidro, cura aqui eu também, meu. Não sou Jesus Cristo, mas fale baixo. Paulista tanto insistiu que Jesus Cristo passou a mão pelos olhos e curou o Paulista. Ô, louco, meu, mas que legal, meu. Olha que brigadão mesmo, hein, meu. Vai-te agora embora e não contes a ninguém. Mas aí Jesus Cristo, ressabiado, ficou à espera de ver o baiano e falar com ele. O tempo foi passando e nada do baiano chegar lá. Baiano! Mordido pela curiosidade, dirigiu-se à mesa dos três amigos e, pondo a mão sobre o ombro do baiano, começou a perguntar: e tu, não queres que o baiano levanta? Aí, meu rei, tira essas mãozinhas aí em cima de mim que eu ainda tenho 6 meses de licença médica. Ah, boa e velha baianada. Olha aqui, ó, rapaziada que tá afim de comprar carro, que tá afim de renovar o seguro do seu carro. Quem compra carro tem que ter seguro. É. Quem tem seguro tem que renovar. É. E na hora de renovar tem que falar com o seu corretor e pedir pra cotar com a HDI. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho Básico, tem uma galera economizando até 20%, coisa de R$500 no seu seguro. Então você não precisa pagar mais, você não vai pagar mais por coberturas que não vai usar. HDI é de bate-pronto. HDI Seguros. Consulte o seu corretor. Diga que ouviu aqui no Pretinho Básico. O que é, Potter? Tá me olhando com essa cara por quê? Tem que diminuir tuas camisas, cara. O que é, Potter? Diminuir o quê, cara? Todas grandes. Grande. É, diminuir grande. O tamanho. É, tu emagreceu ele e aí... Ele fica reparando tá no ombro. Ele já me falou isso também. Não, tá enganado, cara. Não, tem que diminuir. Assim, vamos fazer assim, ó. Tu te veste e eu me visto. Tá, eu tenho que mandar alguma peça da minha roupa? Ah, eu não vou opinar, né? É questão de gosto. Teu estilo é teu gosto. Na realidade, o Potter fez essa crítica querendo ouvir pra ele. Ele tem que mudar a calça de abrigo, não. É, Potter, na realidade, tu deveria abrigo primeiro... é fim de semana, não é trabalho. É, abrigo, o cara abrigo usa é de casa, pijama, né? Em casa, né? Em casa. Já sai daí, né? Abrigo pijama. Em casa. Camisa do Inter por baixo, mal. O Potter tem uma síndrome de ser argentino impressionante. Não, eu sou uruguaio. Ele gostaria de ser... Ah, desculpa. Tu síndrome de ser uruguaio. Eu sou uruguaio. E aí ele alimenta. Por quê? O uruguaio, o castelhano, o argentino, ele tem o hábito de não se vestir. Ele bota qualquer roupa. Qualquer trapo. Exatamente. E aí, volta e meia, ele tem um estilo próprio que é espetacular, que é o seguinte, ele mistura uma coisa qualquer com mendigo, um troço, né? Legal. Um troço da moda. E diz que é tendência. E diz que é tendência. É. Então ele bota captou, ali. Captou. E o Potter, ele ultimamente, ele vem explorando isso e não é percebido. E aí deixa ele não assim, tá incomodado, entendeu? A gente vai tuitar o Potter. A gente vai tuitar. Só quem repara aqui sou eu. E eu fico quieto. Eu não falo pra não alimentar o monstro. Agora eu tô falando. É. E aí ele fica nessa angústia. Mas o que importa é que a pessoa se sinta bem com o que veste. Não, mas sabe por que eu tô de abrigo hoje? Porque eu tenho pilates. Tá bom. Tá bem. Vou mandar um abraço por falar nisso pra rapaziada da Companhia Atlética. Ah, manda esse tá abraço. Que tá sempre ouvindo o Pretinho Básico, pros professores, pras professoras, pra direção. Grande academia, parceira aqui da Atlântida. Tamo junto. A Companhia Atlética que hoje receberá este amigo aqui também. É mesmo? Tô indo lá. Depois do programa. É? Depois do programa. Pô, vai lá falar com a Carol Bittencourt. Carol Bittencourt. Vai ser muito bem recebido. Vai, Mr. P! Tava ali o pedinte. Cachorrinho do lado, na calçada, atrás dele, uma placa dizendo ali: dê uma esmola ao ceguinho. Aí as pessoas sensibilizadas, quando passavam por ali, né, com a cena que tava, pum, botava o dinheirinho no chapéuzinho que tava do lado ali. Aí passava mais um. Ô, dinheirinho, dinheirinho! Ó. Aí passava, batia no fundo do chapéu, fazia barulhinho de calçada. E assim, ó, ficava ali, mais moedinha, mais moedinha. Mais moedinha, aí olha, uma loucura. Ó, aí notas de papéis. Tava o chapéu lotado. Olha aí. Tá bem esse mendigo. Aí daqui a pouco um ladrão passando por ali deu uma olhada, o chapéu recheado. Pá, vou meter a mão nesse ceguinho. No que botou a mão no chapéu, mas levou-lhe duas bengaladas. Pá, pá! Opa! Uma na mão, outra na testa. Aí olhou apavorado pro ceguinho, mas vem cá. O senhor não é cego? Não, cego é o cachorro. E a voz do menino. É o abutre. É o abutre. Posso fazer uma coisa que o Jesus me roubou aqui? O quê? Cantar. Cantadas do Pote! Casa Júlio, tapetes Agosto. Quem manda é a Renata Bilésimo Salvaro. Bilésimo, velho. Grande Bilésimo, hein? Nome de bilésima vez que ela manda de mim. De mulher bonita. A bilésima canção. Ela tem 20 anos, mora em Turvo, Santa Catarina, que é pertinho de Criciúma, né? Pertinho de Ermo. É, aí tu chega na guria, né? E fala assim: Aí, você é uma boneca, sabia? Sério? Sim, de voodoo. Putz. Você tá no sacanagem. Ponto, hein? No ponto de quê? No ponto de embrulhar e jogar no lixão. Ah, velha. Seu pai é pedreiro? Não, por quê? Porque você tem uma cara de obra mal feita. Mal acabada. Oi, gatinha, seu pai é borracheiro? Não, por quê? Sou uma graxinha. Não, você tá cheia de pneu. Valeu, Renata! Belésimo, salvado. Sabe que tem uma mulher vingativa aqui. Como assim? É uma mulher vingativa. É o Maurício. Toda mulher é vingativa. É redundância, cara. Redundância. É isso aí. Vingativa. A Thalita Teixeira da Silva. Vingativa. A Lilita. Que manda frases feministas. TPM é aquilo que a mulher faz agir, que faz a mulher agir por alguns dias como o homem age todos os dias. Que beleza. As mulheres amam as crianças, elas até se casam com uma. Mais ou menos. Quanto mais conheço os homens, mais admiro meu cachorro. Ah, isso é de homem, isso é frase de homem. A mulher mais feliz do mundo é a namorada do Saci. Pois sabe que se levar um pé na bunda, quem cai é ele. É verdade. Por que Deus criou o primeiro homem e depois a mulher? Não sei, Porã. Porque experiências são feitas primeiramente com animais, depois com humanos. Ah, que legal, né? Como se chama um homem interessante no Brasil? Maurício. Que isso, cara? Turista. Os cientistas descobriram algo que consegue fazer o trabalho de 5 homens, uma mulher. Adoro vocês, estou escutando, vou escutando todos os dias quando estou indo pra casa e dou muitas risadas. Obrigado! Beijos. Lilita, a Thalita Teixeira da Silva. Que a gente demonstrou emoção, né? É, todo mundo gostou. É. Aí um ladrão contra deixou um bilhete pedindo vaga após furtar uma agência de empregos. Tem aqui a foto do bilhete, infelizmente nossos ouvintes não poderão ver, mas após furtar uma agência de empregos, o ladrão deixou um bilhete em um dos balcões da empresa pedindo trabalho, pois já estava cansado de ter que roubar para se sustentar. O caso ocorreu à noite, há uma semana atrás, em Americana, interior de São Paulo. Ah, lá em Americana. Foi registrado no 2º Distrito Policial do local e o bilhete que o cara deixou diz o seguinte: vou levar só os notebooks. Os notebooks. Note, ele escreveu NOTBUKS. Deixo os computadores, mas, vírgula, por favor, vírgula, arrumem um emprego pra mim. Tô cansado de roubar. Que beleza. Dizia o bilhete deixado no Recursos Humanos da empresa. Pô, demais, cara. Acho que foi uma gozação, disse o delegado Alfredo Luiz Ondas, que estranhou o fato de um invasor ter deixado outros objetos de valor, como o escritório não tem câmeras de vigilância, não há pistas da identidade do ladrão ou até mesmo se o furto envolveu uma só pessoa. Conforme as informações dadas pela empresa, os notebooks valiam em torno de 2.000 cada um. Nos equipamentos estão armazenados dados pessoais de vários candidatos. Olha, em busca só de colocação profissional. Que coisa, sabe, né? Que eu já empreguei 2 ladrão na banda, né? Ah, para, é mesmo? Já empreguei 2 ladrão. Tem que dar oportunidade pros caras, né, Magnata? Porque aí fica mais fácil dividir a culpa, sabe como é que é? Culpa, pausa. Ah, sabe como é que é, né? Daí eu falo pros ladrão lá, ó, fala pro ceguinho que eu paguei direitinho. Te dou mais 50 pila aqui. Vamos ver aí, Pi. Escuta, eu posso, por livre, espontânea vontade, me oferecer para ser a ouvidoria do Pretinho Básico? Claro, vamos. Claro, Mr. Pi. Porque durante uma semana eu ouvi 4 manifestações pessoais de coisas que eu tinha me calado aqui. Como, por exemplo? E aí eu pensei, bom, se foi assim, eu agora vou assumir esse papel e vou dizer para as pessoas que se ofendem com algumas coisas que são ditas aqui, não as coisas legais, mas que me procurem, mandem e-mails pra mim, desabafem pra mim. Eu vou servir de ouvidoria. Eu vou servir de pinico. Muito bom, Maurício estava atrás há 2 anos. Ouvidoria do Pretinho Básico a partir de hoje com o Mr. P. Mas não as questões legais, como agora há pouco, aquela coisa da praia. Coisas do tipo, durante uma semana, que eu ouvi de 4 pessoas diferentes. Primeiro foi a gordinha, aquela que eu falei que ficou magoada porque falaram das coisas. Dois dias depois, eu levei o meu filho pra ver como era o funcionamento dos escoteiros na esquina da minha casa. Assim que eu entro, um dos instrutores olha pra mim e diz: ah, tu veio te redimir daquilo que disseram no Pretinho sobre o escotismo, viu, né? Viu só? E eu ali. Aí, na semana passada, vocês lembram que falaram do Celta preto das mulheres? Sim. Aí passa uma menina por mim e diz assim, ó: que bacana, hein? Tu não sabe como eu me senti quando eu ouvi aquilo sobre mulheres que têm Celta preto. E ela tem um Celta preto. Tem um Celta preto. Óbvio, né? E aí, dois dias depois, no colégio do meu filho, eu levando lá, vem uma menina e olha pra mim, uma menina já casada, tudo. Muito bonito que falaram sobre mulheres com pé pequeno lá, né? Eu me ofendi, tô possesso. Não, com pé feio. Cara, tem pé grande. Não, pé pequeno faz tempo. Fui eu que falei. Ah, não, do negócio de botar do. Ou seja, Mr. P prova embaixo da pia no fogão, né? Mais uma vez, Mr. P prova que ele é um imã de pessoa chata. É um para-raio de mala. Impressionante as pessoas. Toda pessoa que não tem humor chega no Mr. P. É que é fácil isso, ver. Virar a ouvidoria do Pretinho. Mas é camarim da balada do Pretinho. Todo mundo entra querendo tirar foto. Aí entra sempre um pra reclamar. Em quem ele vai? No Mr. P. Exatamente. Então hoje eu estou abrindo aqui. Mr. P aceitou isso agora. Aceitei. Agora ele aceitou que ele é um para-raio de gente que não enxerga que o mundo é não se levar a sério. Perfeito. Mas é muito bom. Quem se leva a sério e tem reclamações do Pretinho, por favor, mande e-mails para... pijama.show@atlanta.com.br. Muito bom, muito bom. É isso aí, é isso, isso aí. É preciso que se tenha ouvidoria. É preciso, o ombudsman. Tá certo. Mágoas, os desamores, as angústias, as coisas são ditas aqui que angustiam as pessoas. Eu vou fazer. Claro, tio, ouvidoria do Pretinho. Boa, boa. Era isso, eu acho, né? Era isso, só queria dizer. Já que o Mr. Então não era isso, pessoal, não era isso. Não queria dizer, não era isso. Era isso, eu não só queria dizer. Fala pra mim, porão. Então manda um e-mail pra pijama.show@atlanta.com.br. Pessoal, eu quero dizer que hoje faz um ano que eu e Mr. P estamos juntos na manhã da Atlântica. Que beleza, hein? Parabéns. Um ano já, cara. É verdade, um ano já. Um ano de sucesso absoluto. Sucesso, e eu não canso de dizer que o Pijama Show inverteu o horário, saiu da madrugada e foi pro primeiro horário, digamos assim, da rádio, que é às 6 da manhã. Pijama Show quase que triplicou a audiência da manhã da Rede Atlântida. Isto é demais. Uma loucura, e a você, o nosso muito obrigado. Segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da manhã, com Mr. P, Porã e KG. Quase metade do Pretinho Básico acordando a audiência da Atlântida. Isso mudou, tu mudou também a vida deles dois, Fetter. Sim. Né? Por exemplo, o Mr. P aceita até que, né, esse dom que ele tem de chamar os chatos. Né? Tanto que ele botou o pijama.show@atlântida.com.br pra isso aí. E o Porã parou de beber. É verdade. Né? Pra trabalhar de manhã. Não, mas melhorou a vida de duas pessoas. Não, de mais de duas, né? Tem a família deles, né? Mr. P aceitou o dom dele e o Porã. É demais. Botou fora. Demais. Que ele construiu. É a rádio que busca atender aos interesses da. Neste momento estão cagando o Potter a pau dentro do estúdio. É a rádio que busca atender os interesses da audiência e também de seus queridos colaboradores. Coisa boa. Estamos aí pra isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo PB. Obrigado a Coca-Cola, Nova Skin, Colombo, Vivo e Panvel. Olha! Todo mundo junto aqui no Pretinho. Voltaremos logo mais às 6. Tchau!